Isso é o swing da pegada safada, papai. Avisa que eu cheguei, bebê. Portal do Arrocha. Falou pra mim que ia ficar de boa, foi só virar as costas, já arrumou outra pessoa. Bastou fim de semana pra farra começar. Quem esfriou a cama já tem outro em meu lugar. Se achou que eu ia chorar, agora eu vou curtir, eu vou é barriar. Tu vai sofrer, eu vou é superar. Vou arrumar outro e for no seu lugar. Toma cachaça e toma merda, todo fim de semana vai ser outra mulher. Toma cachaça e toma merda, todo fim de semana vai ser uma mulher. Oh! Agora que a farra vai começar, papai. Falou pra mim que ia ficar de boa, foi só virar as costas, já arrumou outra pessoa. Bastou fim de semana pra farra começar. Quem esfriou a cama já tem outro em meu lugar. Se achou que eu ia chorar, agora eu vou curtir, eu vou é barriar. Eu vou é superar, vou arrumar outro e for no seu lugar. Toma cachaça e toma merda, todo fim de semana vai ser outra mulher. Toma cachaça e toma merda, todo fim de semana vai ser.